Sagrada Origem Nota. Eles querem a revanche, só de ver uns pretos portando uma Givenchy. Isso eu percebi. Pra nós é raro chance, então se prepara se um dia ela sorrir. Sempre fora do alcance, É impossível desses caras me atingir. É impossível. Yeah. Crime é igual ao rap. Fala. É inevitável desses putos me trair. É inevitável, pouca sorte, Muito corre, alma independente. Duas Glock, flor rajada, estende do pente. Plug walk, Plug talk, nunca inocente. Tudo passa, calculado, nada acidente. Me ligando, toda hora ela tá carente. É foda, mil era e uma top 10. Negócio, vai escada, faz deixar que tem. Mais grana, money in the bank. Rolé em Monte Carlos, Prato de peixe e um vinho caro. Ou em Nigéria, Lagos, cigarro apertado, dando um trago. Que nem preto mafioso. Que nem preto mafioso. Come apertado do lado pra fuder gostoso. Come apertado do lado. Negócios arriscados, mundo perigoso. Negócios arriscados, mundo perigoso. LeBron James, se isso for um jogo. Se isso for um jogo. Que nem preto mafioso. Tô aqui nem preto mafioso. Come apertado do lado pra fuder gostoso. Come apertado do lado. Negócios arriscados, mundo perigoso. Mundo perigoso. LeBron James, se isso for um jogo. Se isso for um jogo. Que nem preto mafioso. Come apertado do lado pra fuder gostoso. Negócios arriscados, mundo perigoso. LeBron James, se isso for um jogo. Nandi já nasceu rico e lutei, precisa ser feito. Calma, tio monge, tramando o crime perfeito. Rima, punchline, voz joga sem efeito. Moral na minha city, eu deveria ser prefeito. Na rua, eternidade que nem Basquiat. Frio igual neve, ela quer esquiar. Champanhe, champanhe e mais caviar. Estilo meio Éden, na hora de esquivar. Tudo caro, tempo raro, chamo de Rolex. Top Masterchef na My Pyrex. Pras mina independente que se for do ex. Camisa de basquete, bermuda e o Air Max. 200 nascido, eu tô fumando back. 100k de retorno é o que eu chamo de track. Com meu mano Pedrinho bebendo layback. Surge perigoso, isso é boom-bap. Nunca paguei por um post ou por um feat. Nunca paguei post de uma merda que eu disse. E eu sei que ela sabe que é carinhoso quando nós estamos no quarto e chamo ela de minha bitch. Que nem preto mafioso. Que nem preto mafioso. Come apertado do lado pra fuder gostoso. Come apertado do lado. Negócios arriscados, mundo perigoso. Mundo perigoso. LeBron James, se isso for um jogo. Se isso for um jogo. Que nem preto mafioso. Tô que nem preto mafioso. Come apretado do lado pra fuder gostoso. Come apretado do lado. Negócios arriscados, mundo perigoso. Mundo perigoso. LeBron James, se isso for um jogo. Se isso for um jogo. Que nem preto mafioso. Come apertado do lado pra fuder gostoso. Negócios arriscados, mundo perigoso. LeBron James, se isso for um jogo.